Na Supertarde de 99, o inglês Elton John, Whispers, Rosana, nós dois e José Augusto fui eu. Canal 1 FM, 1:01, boa tarde. De segunda a sábado, às 10h45 da manhã, mini especial. Um desfile com os seus astros e estrelas preferidos da música nacional e internacional. A Graciela já fabricou mais de 20 mil metros quadrados em galpões industriais e comerciais e galpões para armazenamento de safras agrícolas. Portanto, a Graciela está apta para fabricar a sua estrutura metálica com vão livre de até 40 metros, com garantia e acabamento de alta qualidade. Estruturas metálicas é com Graciela, em Taquaritinga. Telefone 5227-44. Super Tarde 99. Agora 1:02, você continua na sintonia certa. Você fez a melhor opção aqui pela Canal 1 FM Estéreo. Nós operamos na frequência de 99,9 MHz. Canal 1 FM, Araguari, Minas Gerais. Nós estamos operando com 85% de som digital. Isto significa muito mais qualidade para você. Supertarde 99, seguindo em frente, 1:03.